Eu poderia voar direto Lock? Sinérgio 314, aguarde coordenação. Grato, 314. Aos 33, estamos controlando na frequência 120, decimal 8. 1208, azul 4118. Boa tarde, azul 4118. Juliette. Boa tarde, contato radar, saída da Euleda Bridge, submantenha 360. Da Euleda Bridge, sobe para o 360, azul 4118. Autonomia 315, alterna Guarulhos. Táxi Índia Alfa, ponto de espera, torre 11895-5729, qual é o teu B? 93. Obrigado. Direita Índia, esquerda Alfa, ponto de espera, 2895, uma boa tarde. Transmissão foi simultânea, foi o 3145, confirme. 35627, prossiga. Solicita manter nível final 150 e assim que possível para o Adiara Caju. Ciente, autorizado 150, guarde de coordenação. Ciente, 150, aguardando, 5627. Azul 4206, boa tarde, sendo a identificação, chegada Mari, desce e mantenha nível 130. Pode passar de tráfego da retaguarda, 32 no centro. Indicado. Ciente. Azul 4206 indicado. Ciente. Azul 4206, devido ao tráfego 11 horas, 7 milhas, reduz a velocidade para 2209. 9 autorizado, alinhar e decolar, sem parada, não. 10 vento, 1110 graus, 10 nós. A linha decola sem parada, até 2. Juliette Sertango, não há tráfego conhecido a reportar no setor, frequência livre para a coordenação. Tango Juliette Serratando, informe chamada de pouso. 35241, não, falou. 241, 241 está pronto, cópia. Cópia. 5241 autorizado, vitória da conquista, nível 200, se decolar da 10, primeira curva à direita, perfil de saída ABO, apoio direto, conquista. Transponeu 5060, controle 10, decimal 8. Gol no 395, boa tarde, sendo identificação, chegada Mari, desça e mantenha nível 140. Está descendo, mantenha 140, mantenha. Ah, pô, tá, depois direto aqui. 35241, correto, chame para push, acionamento no pátio 3. Isso não é semana. Salvador, muito boa tarde. 3145, ponto de espera da 10. 3145, mantendo o ponto de espera. E aguarde. 2231. 0 de Simbra. Pode chamar o controle. Gol 1755, autorizado pouso cabeceira 10, vento 1100 graus, 119. Leve pouso. Web 5729, decolado aos 37, chame controle na frequência 120, decimal 8. 208, obrigado. Mike com Juliette, confirme na bata. Mike com Juliette, reporte no ponto de espera da ótica. Mantendo 1.500 pés, Charlie 310. O 3560 ciente, não avista o tráfego, vai descendo para 3.000, o ajuste 1.08. Ciente. Controle o AF5329. Pouso 0 na Dragoa, anima aqui na 90, na 3.4. Boa tarde, contato radar, Serra da Leda Bridge, sub mantenha 360. Boa tarde, 360, pode valer? Azul 4198 da presente Bridge. C2, na autorizou, pode valer? Azul 4198, da presente, autorizado Bridge. Bridge, 4198. Objeto 5729, suba restrito para nível 340. 340, pode valer? Mantenha a pista de saída. Obrigado. Até a ponte de esperada vista no zero, via pátio em Alfa. Ponto de espera, chame a torre, 1198, decimal 95, ajuste no 08. Parque de Alfa, 1895, ajustado no 0833297. Luna 755, no solo, ao 39, chame só na frequência 121, no decimal 9. Encenamento no 01. Após passagem da aeronave, autorizado para cuidar da aeronave. Cascavel 76, desça para 4 mil pés, ajuste no 08. Afirmativo, 4 mil pés, ajuste no 08, Cascavel 76. Azul 4206, desça para nível 050. Bono 395, indicado. Taxi em frente, reportante da Juliette. Passarela 2231, ligue pro Tibete, acionamento, chame táxi. Passarela 2231, passarela. Para nível 050. 050, registro 230. Passarela 6314. Xaner 6314, chame agora Recife na frequência no 2085, secundário no 2545. 2645, Trip 5627, Recife no 2085, secundário no 2545. 3118, Recife no 251, secundário no 3325. Pode repetir, senhora? 1251, secundária 13325. 1251, secundária 13325, azul 4118. Magalhães do LED, por gentileza, faça um check rádio, estamos nos ouvindo muito baixo. Melhor, muito obrigada. Porta estabilizada, informa ajuste na 08. Cascavel 76, desça para 3 mil pés, ajuste no 08. 3 mil, no 08, Cascavel 76. Taxi, 3297, pronto. Então, 3297, ali, mantém cabeceira no 0. Gente, ali, mantém seu 3297. Então, 3145, decolado aos 41, chame controle na frequência 120, decimal 8. 208, 3145. Uma boa tarde, tá 3145 da EL, cruza 1700. Tan 3145, boa tarde, contato radar, saída da EL Lida Bridge, sub mantenha 380. Só mantenho 380, tá 3145. Paciente, Magra Juliette. 76720, boa tarde, sendo identificação, chega da BONF, desce e mantenha nível 060. Ficou BONF 060. Channel 6210, Roger, descend flight level 060. PAD pronto, TAM 3217, 3217. TAM 3217, quase mais um distante, pois a aeronave decolou à sua frente, tem o mesmo perfil de saída. Ok, zona fixa. Tem a 070. Ficou, desce, mantém TAM 3560 estabilizado. TAM 3560, complete final, chame torre 198, decimal 95. 295, boa tarde. Azul 4206, reduz a velocidade para 1970 nós, informa o tráfego, 2 horas, 4 milhas, rumo nordeste, cruzando 3 mil pés para 2 mil pés. O 3145 pode voar, Leda? Mike Eco Juliette, decolado aos 43, chame controle na frequência 120, decimal 8. Juliette, Amaral, 208, obrigado, até a volta. Abraço, Nanda. Boa viagem. Obrigado. 3560 no externo. TAM 3560, continua a pessoa só aguardando autorização para pouso. TAM 3297 autorizado, decolar. Pista 1-0, vento 1-1-0 graus, 0-9 graus. 1-7, decolar. Só o meu Mike, é que Juliette, prossiga. Decolar 1-7, prossiga. Papa Romeu, Mike, X, Juliette, a Sony transponder. 0122, confirma. Azul 4206, nessa proa o senhor interceptará o curso do localizador, reduza para aproximação. Ele me interceptar, reduzindo para 206. Azul, Xenem, 6210, confirma a nossa sequência de pouso após a aeronave estar próxima à etapa. O Xenem, 6210, número 5 na aproximação. 0, vento 130 graus, 089. Vento de pouso 3560. TAM 3297, decolado aos 45, chame controle na frequência 120, decimal 8. 308, obrigado, boa tarde. Na reta agora do gol, no ponto de espera da 1-0 lá, 18-9-5, 2-3-1, não passa nele, boa. Fala, gol, no 755. No 755, prossiga. Só uma curiosidade, amigo, essa entrevista que está aqui na alfa é a respeito de quem? Está dizendo? O motivo da restrição? Isso. É o piso ali tá sofreu um afundamento e, na verdade, o problema está ali no subleito ali. Vai ter que fazer um trabalho muito grande, retirar toda aquela superfície e fazer um trabalho desde bem profundo ali para recuperar a base toda. E, infelizmente, já vai para quase um ano isso aí fechado. É verdade. Muito obrigado. Por nada. Solo Gon 077 POB 66, alternando Campinas com 3 horas e 43 minutos, pronto para o ataque. Táxi autorizado para o ponto de espera da 1-0, Índia e Alfa, quando pronto, chame torre em 11895, gol 1077. Autorizado, táxi de Índia e Alfa, ponto de espera da 1-0, quando pronto, 11895, gol 1077. Zona 45, chame Recife, 1-2-5-1, secundária, 1-3-3-2-5. Confirme 1251 e a secundária? 13325, TAM 3145. 251, 3325, 3145, boa tarde. Itália, Alfa Tango, prossiga. Torre, boa tarde, Azul 4206. Azul 4206, continua aproximação, reporte no externo baixado travado, QNH 1098, segundo para pouso. Salvador, boa tarde, gol no 077, ponto de espera da 1-0. Gol no 077, mantendo ponto de espera e aguarde. Mantém ponto de espera, gol no 077. Então, 3560, no solo aos 47, e vê direito, chame sol na frequência 121, decimal 9. 219, obrigado, daqui a pouco. ATR da Passaredo, aposta para ingressar Juliette e prosseguir para o portal número 8, no 755. Aqui, após a passagem do 077, passagem do... Fala, TAM 3560, táxi via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, TAM 3560. Cascavel 76, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 089. Autorizado pouso, pista 1-0, Cascavel 76. 5-1-2-4, transponder 1-2-0-8, controle. Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, após a Alefa. Brasil, 360, aerobia para Zulu 17, decolada 10, saída Arbor, transição Elefa, 5124, transponde, controle 209, o voo 925. Voo 925, só confirmando o portão? Ah, no 5. Ok, 05, 925, chame pronto. Obrigado, bom, obrigado. E aí, confirma a altitude solicitada? Quer mantenha inicialmente 1000 pés, aguarde subida, Mike Eco Juliet. A frequência 118, decimal 95. 4 horas, 18, 900, daqui a pouco, 1095. 6200, pode ser? Papatango, Mike Eco Delta, chame final Salvador na frequência 119, decimal 8. Azul 4206, tráfego avistado, posto de aproximação, aguardando pista livre. Meia. Pede referências visuais, modifique frequência para 2345, procure ação de demais tráfego, marque Eco Juliette. Autorizado, nível 105, Papatango Juliette, Terra Tango. Favor, parou. Tomador, tá 3190, destino 070. Cascavel 76, no solo 50, livre à direita, chame solo na frequência 121, decimal 9. Na direita, do norte, Cascavel 76. Zero, autorizado, para o voo 1075. TV Pouso 4206. Cascavel 76, táxi via Alfa, mantém posição na Taxiway Delta. Taxi para Alfa, mantém posição na Delta, Cascavel. Tango, confirme matrícula. Grave. Chame o final Salvador na frequência 119, decimal 8. Papatango, Hotel Lima Tango. Patrulha 76720, atingir 060. 76720, desça para o nível 050. 050, 0720. Quatro. Voo no 395, tráfego avistado. Continua a aproximação, aguardando pista livre, QNH1017. Aguardando o pista livre, 1395. Te informe a 5 milhas para ingresso no aeródromo. 5, muito obrigado, uma boa tarde. Teste Charlie, Alfa Tango. Mantenha 500 pés, referências visuais. Prossiga com proa de Salvador, aguardando autorização para o cruzamento, ok? Papatango Mike Eco Delta, desça para 500 pés, aposta através do Parque de Pituaçu. TAM 3190 para sequenciamento, curva esquerda, proa 015, limitado pela magnética 120 de Simbra. Esquerda 015, limitado pela 120 de Simbra, 3190. Estabilizado, 6210. 6210, ciente, complete final, chame torre 118, decimal 95. 18895, boa. FJ 6720, desça para 2000 pés, ajuste na 08. 2000 no 08. 6210, continue your approach, report lane to give down to look to Alter Mac. Ok, Ariel Ford, pass out their mark, Ocean. Pass out their mark now, Ocean 6210. 8 decimal 95. Elevador, confirma o limite para o TAN 3190. TAN 3190 limitado pelo custo do localizador, desça para 3 mil pés, informa justo no 098. 3 mil limitado pelo custo no 098, 3190. Objeto 6720, livre LS, reporte estabilizado. Porta aérea estabilizada, 6720. Ok, o senhor parabeniza por gentileza a administração do aeroporto e a companhia que são responsáveis pela coordenação do portão, ok? Tá a 2 milhas fora, desalta a aeronave para pouso na 10. Solicita cruzamento para pouso no hotel 4 rodas. Visado pelo localizador com 10, perfeito. Charlie Alfa Tango, visual com tráfego Airbus na final do 10. Afirmo. Gente, o senhor vai à retaguarda do tráfego realizar o cruzamento na vertical da pista 17. No eixo da pista 17, após a passagem do Airbus da Avianca. Positivo, vai na retaguarda do Airbus da Avianca sobre o eixo da 17 para cruzamento da 10. Question R6210, wind 120 degrees, 10 knots, clear to land runway 10. Clear to land runway 10, Ocean 6210. Gente, o Charlie Alfa Tango informando, eu tenho tráfego Sikorsky 76, Mike Delta, está realizando espera no farol de Tapuã. Então você vai cruzar no eixo da 17 e assim que você estiver sobre o eixo da 17, o Mike Delta vai fazer a base pela direita da 17. Positivo, está ciente, visual mesmo. Gente, o Mike Echo Delta vai aguardar, tem um helicóptero que vai cruzar o campo na vertical da pista 17 e o senhor pode, a partir do momento da presente, livrar a linha do litoral com curva pela esquerda e reportar visual com o helicóptero 510. Poderia confirmar pro Delta? Afirmativo, vai livrar o litoral com curva esquerda e cruzar a final da 10 agilizando. Eu tenho um tráfego Boeing a 2 milhas de duna. 21895, até o Arimatão. Recife na frequência 126.85, secundária 12545. O 1077 ali da cola sem parada? Afirmativo. 1077 ali da cola, vento 130 graus, 129. Fiz alinhagem de colega 1017. Ocean Air 6210 on the ground at 56, ground 121, decimal 9. 121, nearby, thank you. Thank you, sir. Torre Castelo 76. Taxi by Alpha, hold short of taxi, Juliet. Alpha, report to the Ocean 6-0. 5. 2895, boa tarde. Autorizado localizador para o voo 0075. Delta. Bate as paradas de Tapuã, vai para Delta. Informo, o tráfego que cruzou o campo está agora também se dirigindo para o Hotel de Ville, após o farol de Tapuã. Juliette para o portal 01, azul 4206. 20, informo o tráfego helicóptero a 1 milha da cabeceira 17, não vai interferir com a sua aproximação. Mantenha a aproximação e aguarde pista livre, objeto 6720. Guarda. O Hotel Limatango vai aproximar inicialmente pairado para a cabeceira 17, aguardando o cruzamento do campo, devido à aproximação do Boeing da Webjet na final do 10. A 17 aqui vai aguardar o pairado do Hotel Limatango. Hotel Alfatango já está final para pouso aqui no Hotel de Vivica. Charlie Alfa Tango, reporte no solo, vento 120 graus, 08 nós. Positivo, estamos para a nova decolagem, Hotel Alfa Tango. Cascavel 76 para o cruzamento. Cascavel 76, mantém a posição. Mantém a posição, O Webjet 6720, livre pouso pistona 0, vento 110 graus, 08 nós. Livre pouso, Webjet 6720. 6210, taxi via Juliet 2104. Ok, roger. Juliet 2104, John 0. Papa Romeo Índia, Tango Eco, acione código 5052. Posição 5042, Papa Romeo Índia, Tango Eco. Autorizado descida para 090, Papa Romeo Índia, Tango Eco. Controle, boa noite, Gol no 077. Gol no 077, boa noite, contato radar, saída da Olinda Bridge, suba e mantenha 360. Dial Leda Bridge 360, Gol 077. Salvador está 3190, passando Simbra, baixo chegado. Então 3190, mantenha a aproximação, aguarde pistão 0 livre. Guarda está livre, 3190. 090, tipo 5491. Cabeceiro no zero, que após a aproximação do Webjet, está autorizado o cruzamento aqui na vertical da torre. Na vertical da torre, vai aguardar o próximo matando. Está tocando já no chão, vai Cascavel 76, autorizado o cruzamento imediato, agilizando a retaguarda do Boeing, Cascavel 76. Autorizando o cruzamento imediato, Cascavel 76. Hotel Limatango, após efetuar o cruzamento, prossegue via linha do litoral, informa o tráfego de Cosco 76, Mike Eco Delta, realizando espera nas imediações do farol de Tupã. Paciente do tráfego Mike Eco Delta, vai para o devido e toca remetido. Afirmativo, reporte no solo, o Hotel Limatango. No solo é a Patará. Agora para pouso, Salvador. São 3190, livre pouso, pista 10, vento 100 graus, 10 nós. Livre pouso 10, tá 3190. O Charlie Alfatão confirma, pouso em Salvador? Afirmo. Gente, Charlie Alfatango, mantenha o farol de topo. Positivo. Torre Salvador, boa tarde, Gol 1075, 3 milhas para externo, baixa de chegada. Gol 1075, mantenha a aproximação, aguarde que são 0 livre. Aguardando, livre e o Gol 1399, visual com tráfego na curta final. Faz passagem do tráfego, condição de alinhar, mantenha iniciar assim que tiver pista livre. Gente, quase passagem do Airbus da TAM, ele mantém guardando pista livre para início, Gol 1399. O Mike Eco Delta visual com Charlie Alfa Tango, próximo ao farol, de Tupã. Tá visual, Mike Eco Delta. Gente, só tenho mais uma aproximação agora na final do 10 e após vai ser autorizado. Oito. 95, obrigado. Controla após 208. Trip 5241, só confirmando táxi via Índia. Afirmativo, parte 3, parte 1, após Índia. Firma. Passaria 2231, mantém o ponto de espera. 7 Tango Zulu, desça para 4 mil pés, ajuste 908. 1399, vento 1110 graus com 08 nós. Livre decolagem da pistão 0. 2000, Delta visual com o Boeing da Gol na final da 10. Tá visual, Delta.